5-4 da Ocean Air, pronto. Ocean Air 6254, mandei batimento. Tem condições de decolar separada. Eu estou esperando o Ocean Air 6254. Apago Paterna, tanto 90, e chegou o centro Recife na frequência 1225, alternem 12545. 22230, check-train. Ok, estamos uma milha ainda do Sierra Vista 364, se o Ocean decolar sem parar e não for te atrapalhar. Um helicóptero aqui no setor. Ok, senhor. Estamos baixando travado agora a meia milha do Sierra Vista 364. Radião 105, condições de agilizar? Estou direto pro GRE. Afirmo, agilizando sempre pro prato. Sente, reposta no solo, o Guardião 05. Reposta no solo, Guardião 05. Alfa Sintra é o Guardião. 02230, autorizado pouso pista 28, vento 190 graus 089. Reduz-se 2009. Autorizado LS para o TAN 3090. TAN 3290, reduza para 2109, desce para 2090, aguarde ele. 2000 já está 2109, o TAN 3090. O 1167, taxiferizada via Pátio, Juliette, Alfa para o ponto de espera da Golf. Quando há pronto, torre 118, décimo 95. Pátio, Juliette, Alfa, espera da Golf. Quando há 1895, bom trabalho. 1167. Aberto, Adão. Já se reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 3090. Commodore Control, TAN 3804, stable ILS, ILS Zulu. TAN 3804, solid, 118.095. 118.095, TAN 3804, good morning. Quantidade 76, para 2 no pé, ajuste 0. 2000 no 0 no 5, azul 4076. Commodore Tower, good morning, TAN 3804, stable ILS Zulu. TAN 3804, continue approach, wait for landing clearance. Roger, TAN 3804. TAN 3896, desça para 3 no pé, ajuste no 015. Desce 3000 no 095, 3896. Total 9905, desça para 4 no pé, ajuste no 015. 4.015, total 9905. Estabilizando final 28, TAN 3290. 3290, torre 11895. 11895, obrigado. 28, wind 200 degrees, 08. Clear landing runway 28, TAN 3804. Dado, 2254, após a passagem do Airbus da TAN, puta final ali aí mantém 28. Após o TAN, a final ali mantém 28, 6254. Estabilizado final 28, TAN 3090. TAN 3290, continue a aproximação, vai 3290. Para a 3290.

Não vai atingir o 3-2 para a Então, 3-2-9-6 deixa para 2 no pé, vai seguir o 1-9-0 na final da Azul. Está com 1-9-5 de grosso. Essa é a 2-0-0-3-2-9. Tá, o 9-9-5 deixa para 3 no pé. Desce 3 mil pés, 9-9-9. Controle 1-9-8. 9-8-6-2, 4. 1-9-7, cruzado em Matheus, 3-2. 1-9-7. 3-2-9-0 no solo, as 4-4. Chame solo. 1-2-1-9-0 Azul 4-0, faz bem. Azul 4-0-7-6, torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, Azul 4-0-7-6. 8-3-9-0. Salvador, o Azul, boa tarde, Azul 4076, final de 5 milhas, baixou, tá bom. 4076, continua em aproximação, baixo, pista livre. Frente, Azul 4076. Confirme pro solo? No localizador visual 3-2 transmete. Completa a final, torre 118, 95. Obrigado. Controle, Ocean Air 6254. Prossiga. Tem condições de voar, pode? Aguarde. Obrigado. 200 Bravo 089. Acha travou o Azul 4076, livre pouso na 2-0. 1-1-9-7, vinculado aos 4-5, controle 19-8. 9-8, boa tarde, 1-1-9-7. 8, rota a Pêndulo 1-7. 3-6-0, deputado 28, segunda esquerda, Amo Eletro. 0-1-19-8, controle da rota, Pêndulo 1-7, boa noite, 1-7. direto para o 360, gol 1-1-67. Uno. Afirma, leva 1. Gente, grato. Salvador, 3-8 também, baixo, travou. Não é mal. 3-8-9-6, aproximação a mais, eu gostaria. Possível por hoje, bote, vai para o gol 1-1-6-7. Guarde. 3-2-9-0. Seu 3 já avisaram o balizador? Negativo. Você conta a sua. Mais 9-1-5 no localizer 10.7, boa tarde. Total 9-9-5, continua em aproximação. Número 2 para o continua, total 9-9-5. Azul 4076 no solo 47, livre à esquerda, chama o solo 1-1-9. 2-1-9. Forma que está esse programa para livrar na Índia, tá certo? Firmo. Gente, o TAN 3896, uso autorizado, pista 38, vento 190 graus, 089. Livre na 2-2-3-8-9. Juliette, táxi via Alfa, Juliette, portão 102, Pationo. Via Alfa, Juliette, portão 02, azul 4076. Gol 1-9-6-7 a torre? A escuta, prossiga. Gol 1-9-6-7 pode cotejar a autorização? Gol 1-9-6-7 para a Brasília, Felipe? Afirmo. Ah, sim, a gente cotejou, mas é o 360 entrando para a 18, chuva à esquerda, na Eletro 1. 01, aciona 19-8 e rodovia para o 1-7. Gol 1-9-6-7, correto, ordem do posicionamento? Vamos lá. TAN 3896 no solo 49, livre para a Olimpíada, mantém a posição de alvo, chame solo 1-2-1-9. Confirma que o 076? É, posição 2. Afirma, gate 02. TAN 3896, por gentileza, ultrapassa a marca amarela, chame solo 1-2-1-9. Uso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 079. Ciente de pouso e baixo, trabalho total 99 no cima. 3196, observando o Embraer, corredor da 3896, observando o Embraer 190 da Azul, táxi via Índia, parte para o portão 05. Chama 6254, chama Recife agora 13325, alternando 1339. Torre voltando? Prossiga, fala. Gol 1-8-6-7. Vai haver uma mudança de pista, pista frequência agora a 10, sua saída Arbor, Elefa, curvas à direita após decolagem. Arbor, Elefa, curva à direita depois da 10. Boa noite, na frente. Sempre posicionamento. Câmara. Total, livrando, boa tarde, você escuta? Total 9915, taxi via Índia, Patio 1, para remota 10, Patio 3. Via Índia, Patio 1, remota 10, Patio 3. Codes de Salvador, muito boa tarde, Otávio 3216. Boa tarde, 3216, aciona a identificação. Acionou, 3216. O Nuno 67 chama Recife agora, 13325, alterno 3395. 3325, 3395, bom, Nuno 67, boa tarde. Boa tarde, então 3216, contato radar, passou para a BOG. Na chegada Mari, pistão no zero, procedimento ILS X-Ray, ajuste no 014, desce para 2000 pés. Negativo, mantenha a chegada, autoriza o IPAP. Gol 1867, estacionamento 06. Gol 1867, qual é o dano que a equipe pediu? Só deixa o número do táxi. É, chamar o táxi 67. Confirma a tentativa, algum 1867? Tentativa é Goiânia. Gol 1867, taxi via Fátio, taxi índio para o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá pronto, torre 1-18-95. 1-8-95, gol 1-8-97. Tá 3216, tá passando 3000 para 2000, tá ali no interceptão, e aliás? Autorizado em aliança 3216. 3216. Por 1867, condição de alinhar e decolar sem prazo? Autorizado. Está 10, vento 1970 graus, 079. Está 10, vento 1970. Interceptando e aliás, o TAN 3216. 3216 completa sinal, chama a torre 11895. Até a próxima. 1895, grato. O 167 decolado 03, controle 198, boa tarde. 198, controle, obrigado e boa tarde. Salvador, boa tarde, gol no 8167-1100 na árvore. Saída árvore, sobe 360, gol no 8167. Sobe 360, gol no 867. 089. Eu depósito 1-0, tá? 3216. Uma chance do 867 já voar direto Elefa ou Prosa? Autorizado Elefa, 867. Elefa, obrigado. mesmo. Sinal com Dina, o Guardião 07. Três, dois, um, meia, no solo, 06, livre direita, 121, décima 9, boa tarde. Direita, 219. Tran 3216, muito boa tarde. Tran 3216, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette, portão 01, no Fátio 1. Alfa Juliette, Fátio pro o gate 01, no Tran 3216. Azul 4089, autorização em curso Romeu, autorizado Vitória, nível de voo 340, decolada pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda, Bidev, Aperuís 50, transponder 5475, controle 119.8. Responder 5475. Olha o Mike Juliette, ao mesmo. Romeu, Salvador, prossiga. Mike Juliette, Romeu, tá aqui em retorno para a Serra Índia, passando agora a posição Duna. 500 pés, reporta final para pouso, o Mike Juliette, ao mesmo. 500, reporta final. Sete, chama Recife agora, 1260, até 1288. 260, 288, 867, obrigado. Chega 07. 707, frequência livre. Afirmativo, frequência livre, confirme como recebe. Salvador, boa tarde, o trip 5240, centro de informação, Romeu, ideal de descida. Voz 5240, desce até o 050. 050, 5240. Operador 2260, boa tarde, informação em curso, Romeu, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída Arvor, Elefa, após voo a Opor, Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu, após direto, aciona 5526, controle 119.8. Passageiro 2230, após Elefa voa Opor, Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu e após direto. Deslizar correto, chama para o posicionamento. Tá, boa tarde, apareceu, deslizar. Torna em zero, informação em curso, Romeu, pronto, cópia. Pastor 2-0, Salão Salvador, informação em curso, Romeu, pronto, cópia. Copia. Autorizado Recife, nível de voo 250, decola da pista 10, primeira curva após decolagem, à esquerda, saída Poca, Jamo, Caju, Whisky 58, aerolinha, transponder 5434, controle 119.8. Saída Puca, Caju, aeroguia Upper Wing 58, transporte 544, em controle 398, passo 2-0, passo 2-0. Pastor 2-0, saída Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju, passo 2-0. Pastor 2-0, correto. Acionamento por conta e risco, chama para o táxi. Vou chamar para o próximo táxi, passo 2-0. Acionamento azul, 4. Para acionamento, controle do post na posição 2, azul 4089. 4089, aguardando que a equipe só lhe chama para o táxi. Confirmação. 4089? 4089, autorizado o saneamento na posição e reporte para o outro pushback. Autorizado, reportará, 4089. Puxa azul 4089. Puxa, meu senhor, confia? Sim, o 4089 da azul para o puxa. E chegada mais. Pode dar tomará. Está presente, 6320. Desce para 2000 pés, ajustando 0 no 4, autorizado ele. 2000, 1 0 no 4, autorizado o procedimento. 5240, triplo. Paulo, pastor, vem pronto. Pastor, chamou pro táxi? Confirme o POV e autonomia? Tá com 09. Autonomia de 4. Ok. Pastor 20, autorizado o táxi até o hotel. Na hotel, mantenha a posição e chame para o cruzamento. Fica mais no hotel, pastor 20. Pode chamar para aqui também. Salvador, boa tarde, Dan. 3193, autorização Galeão, ciente, informação Romeu. É o 3193, chamou? Afirma, tá 3193. Ok, Galeão autorizado, 360 nível, via Zulu 10, até SMAP, após direto Lúvito e conforme rota do plano. Decolada 1-0, curva à direita, subida da El, transição Motiva, o controle em 1-9.8, transponder 5507. Autorizado Galeão 360, Upper Zulu 1-0, SMAP, DPT Lúvito, DPT Manoel. 1-2, decolada 1-0, vem na curva direita da El Motiva, tem a saída. 1-9.8, 5507, outra sonda, 3-1-9.3. Pastor 2-0, autorizado cruzamento, pista 1028. Mantendo a minha escuta e ingressando na alfa. Cruzamento da pista, pastor 2-0. 3193, chame pronto para o puxacionamento. 8-9, com 5-4 a bordo, alterna um galeão com 4 horas de autonomia, o azul 4-0-8-9. Copiei galeão e 4 de autonomia, confirme o POB, por gentileza. 4-5-4-54. Autorizado o táxi à direita até o ponto de espera da 1-0, lá chama a torre 1895, ajustado 1014, gol, o azul 4089. Autorizado táxi na frente 1895, obrigado, boa noite. Doutor Kilo Delta, informa o tráfego 12 horas, 3.5 milhas, mantendo o nível 070. Lado 5240, Felipe. 240, torre 118, 95. 1895. Xanami 320, desce para 2000 pés, 1014, livre das restrições, autorizado elétrico. Salvador, boa tarde, Trip 5240, vai passar o estéreo. 5240, pouso autorizado no 0, vento 180 graus, 069. Multímetro no 014. Livre pouso, 5240, Trip. Vale Vral 190 para 150. Desce até o 050 na via chegada Mari, o trip 5474. 050 via chegada Mari, trip 5474. Afirmativa, sem identificação. Identificou. Vitor Kilo Delta, desce até 2500. Pastor 2-0, contorne à esquerda agora, Juliette, após Índia, no ponto de espera, 118.95 a torre, ajuste no 0 no 4. Torre, boa tarde, azul 4089. Pronto, ponto de espera no 0, avistando a TR na final. Gente, azul 4089, após a TR na final, a linha mantém. Após a TR, a linha mantém, após 4089. Gente, Kilo Delta, resume na Progepap. Lima Kilo Zulu, Lima Kilo Zulu, proa de Itape, autorizado, descido até o 0620. 240, salas 27, direita no 219. Da direita e chama 219, é 5240. Por 20, ciência após a rolagem do Embraer, ele mantém pistão no zero. Eu trip 5240, boa tarde. 5240, táxi Alfa e Kilo até o pátio 3. Atento ao sinalizador. Alfa e Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Zulu, novamente sobre retorno, curva à esquerda, voa na Pro 055. Caminhão no 41 desce para 3.000 pés, 1014. Lima, quilo 0 desce para 4.000 pés, 1014. Na via chegada desce até o nível de voo 0620. 060, chamei 6305. Olha o azul 4089. 4089, o contato radar na decolagem, se mantém nível 340, saída da Euleda. 340 da Euleda, azul 4089. Cento e vinte e um no nove. 020, decolador 301-1198, controle. 19, boa tarde. Controle de Salvador, pastor 20 decolou, saída Puca, transição Jabo Caju. Cruzado 2017. Aciona o código 5474, o controle vai ser a frequência 19 decimal 8. Saída pouco para tudo já. Isso mesmo. 20 PLS. Chanel 6320, completa aproximação, chame torre 1918 decimal 95. Chanel 6141, desce para 2006, está livre LS, posto estabilizado. 2000 pés, X-Ray autorizado, posto estabilizado, Chanel 6141. 6320, boa tarde, posto autorizado no zero, 2200 graus, 079, altímetro no zero, no zero. Posto no zero, 6304, 6320. Tipo 474, desce para 4.000 pés, reduz a velocidade para 190. Tipo, gentileza, aproxima 474. Trip 5474, desce para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 4, reduz a sua velocidade para 190. 190, 4.000 pés, 5474. Papa Tango, Vitor Kilo Delta, reporte através de Sarit, para ingresso corredor Interlagos. Reporta, Vitor Kilo Delta. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, seu novo limite será a magnética 1205. Lima, Kilo Zulu irá ultrapassar o curso do localizador. Aguarde a próxima proa para intensificar o log. Papatango Lima, Kilo Zulu, desça para 2.000 pés e assuma a navegação na proa de duna e está autorizado a final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Gente, Fátio 4, 2 a bordo, pronto, cópia? Como Índia November Alpha, autorizado voo local. Decola da 17 com a primeira curva pela esquerda, segue o corredor forte, restrito a 1.000 pés. Aciona 0171, controlem 119.8, torre 118.95. Como Nordeste, via corredores, mantendo o 1.500 pés, um Tata Alfa, Tango 4. Um dia November Alpha, protegimento correto para acionamento de táxi, chame torre 118.95. Zero. O limite magnética 190 de Cibra. São 3216. Informação com o senhor Romeu, confere, Fortaleza 370. Pronto, cópia? Matheus, você. Autorizado Fortaleza, via Ampizulu 19, nível 370. Decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo, transição Froti. Aciona 5523, controle em 119.8. Pela esquerda 360, senhorita. Esquerda 360. Ok, esquerda 360. Pode confirmar o limite? O limite é a magnética 1-0 de Simbra. 110 de Simbra, trip. Tá no final, X-Ray vai estar checado. Bom, o cenário 6141 continua a aproximação, guarda a pista livre. Confirme. Puxa, acionamento.